sábado, 5-2 e no meio da tripa para puxa, será mesmo. Salvador, trip 5-2 no meio. Good evening, Crew November Juliet with you on the ILS runway 10. Good evening, November 33, November Juliet, the trap inside, check landing gear, wind is 140 degrees, correction, 140 degrees, 06 knots, runway 10, clear to land. Check the wind clear to land 1033 November Juliet, thank you. Do you guys win the cup tonight? And I didn't understand. Did you win the football match? Yes, we are. Okay, there's lots of fireworks. Brazil championship. Okay. November 33, November Juliet, on the ground 19, leave it to the right, ground control 1-1, decimal 1. Torre Salvador, boa noite, TAM 3305. Tá uma pro Índia Serra, baixar travado, visão. Gente, TAM 3305 avistado, pista no zero, pouso autorizado. 140 graus, 12 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, não no zero, TAM 3305. Salvador, boa noite, é o 5216. 5216, mantém a posição, aguarde para ingresso. Observa o tráfego na curta, é um Airbus da TAM. Observa a passagem do Airbus e ali mantém a posse. 7, mantendo a posição, passagem, após a passagem da Airbus da TAM, ali mantém 5216 da tribo. O TAM 3305 no solo 23, direita, chame solo 121 nesse momento. 121? 121 no 3305? Prossiga. A frequência é 121? Afirmo, 121, 1. P5216, tomou a decolagem, 150 graus, 612 horas, 1015 notinhos. Livre decolagem, 5216. Trip 52, 16, decolado 25, chama o controle agora em 1, 9.8, boa viagem. 19.8, 52, 16, boa noite. Salvador, boa noite, eu chamei a Arminha 3, 1, 3, transformação Tango, autorização Guarulhos. Ok, 6313, aqui é a torre de controle, sintonize 1, 2, 1, 1, por gentileza, para acompanhar a autorização. Oh, desculpa, né? Nada. 2, 1, 1 ou 2, 1, 9? Salvador, boa noite, disse seu voo para Ciro 84. Salvador, boa noite, Oxanar 6313, informação Tango, autorização Guarulhos. Salvador, boa noite, Europa 084, on stand 1-1. Salvador. Boa noite, Azul 4235, estabilizado no ILS da 10. Boa noite, 4235, pistão no zero, pouso autorizado, checa o trem, o vento 140 graus, 4 nós, altímetro no zero, no 5. Autorizado, pouso, pistão no zero, tomará trem azul 4235. Baixou, travou, azul 4235. Os autorizados, 130 com 4. Livre, pouso, piso no zero, azul 4235. Azul 4235, solo aos 36, direito 121, décima 1. Direito 21, décima 1, azul 4235. Torres, Salvador, boa noite, é o Trip 5218, estabilizado em LS, 3 milhas externas. 7528, avistado, reporte, quando baixar a travada pista 10, o vento é 140 graus, 140 graus, meia dúzia de nós, altímetro 1015, 10, 15. Reportará, baixar a travada, Trip 5218. Baixado e travado, Trip 5218. 5218, pista no zero, pouso autorizado, 140 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, pista 10, Trip 5218. Trip 5218 no solo 45, libera direito, chame solo 1 no 1 decimal 1. 1 decimal 1, direita, boa noite. Boa noite. 9, Salvador, Gol 9, 7, 0, final da 10, marcado para baixo. Gol 9, 7, 0, pistão 0, pouso autorizado, vento 140 graus, 629, pouso autorizado, 9, 7, 0. Beleza, pouso, 10, Gol 9, 7, 0. Gol 970, no solo 51, libere a direita, chame solo 121, decimal 1. Havaí, Gol 1170, boa noite. Gol 1170, avistado. Estou no o farol. Reporte visual checado, trem pista 10, vento 140, meia dúzia, altímetro no 0, no 5, deve estar avistando agora. Afirma, acabou de avistar, vai reportar quando a gente vai baixar. Agora sim, vai passar o externo, baixou, travou, gol na nossa tela. Gol 1170, foi autorizado, 140, meia dúzia. Livre pouso, na nossa tela. Gol 1170, no solo 56, libera direito, chame solo 121, décima 1. Direita 21, desviado. Salvador, bom dia. Rio 9811, sinal estabilizado. Rio 9811, repórter externo, baixar travado. Lateral no externo baixo, ele travado 98. 9811, passou externo, baixou e travou. Rio 9811, pouso autorizado, ponto 0, vento 140 graus, 0629, altímetro 1095. Pouso autorizado, 990, 9811. Rio no Rio, no solo 00, desvendo na direita, 219. Direito, 219, obrigado. Correção, 211, 2110. 2110, 981. Oi, Salvador, chamei a 6313, ponto esperando a zero, pronto? 6313, alinhada e decolar no zero, 160 graus, meia dúzia nossa. Entendi, decolar na pista 10, 160, meia dúzia, 6313. Chinami 313, decolado 07, controle 119, decimal 80, boa viagem. 398, 6313, obrigado. Salvador, boa noite novamente. 3305, está pronto no ponto de espera da novela. 3305, boa noite, 160 graus, 612 nós. Autorizado, linha decola para o zero, 1015 no altímetro. A linha decola com 1015, Tan 3305. Hold tower, this is your passenger 84. 084 from Air Europa. Taxi to the right, vai ainda, and maintain position on hold point. Okay, next to the right, we are India on hold one, Europa. 084. On position, hold point, okay? We hold position on. Confirm the point, hold one? No, hold the point. On the holding point, we will hold in point, Europa 084. Para as reformas, tem...